na segunda comi, tô na 10 com você. Falou, pico estrela, apaguei, vamos ver. Trepado na consciência, tô na missão de Cristo, que me ensina a crer, entre a rosa e o espinho. Fé pra quem puder, choque pra quem não é. Quer malícia, fião, tem um antes do pré. O canto pobreano, marginal, hip hop. A zica que cê criou tem valor, que nem malote. Marcha reto, fiel, vivão, que sobrou. Guerreiro tem que ser seu nato, admirador. Amor só pra Deus, tio. E a família na sequência, só você antes de qualquer fita. Patim quer o mal, então, pelo prazer. Eu sou ar da última trombeta, tô fortão pra ver. Vai bater o martelo e rachar a superfície. Na lágrima do palhaço que ri no verso triste. Sobrevive da colheita da migalha no chão. Quer a mansão do Renan plantada no seu coração. Pilha pro malandro, não é brincadeira, é sonho. Se o rap for tecnológico, tô o controle do globo. O barato tem o preço e o pobre que paga. Seduzido na polegada, bela imagem da plasma. Tipo sanguíneo ou perigoso, sem gran finale. Senhor protege todo louco, de toda maldade. Tá na segunda comigo, tô na 10 com você. Falou, pique estrelão, apaguei, vamos ver o time. Veste a camisa, tá na disposição. Pode rir, rima não desacredita não. Tá na segunda comigo, tô na 10 com você. Falou, pique estrelão, apaguei, vamos ver o time. Veste a camisa, tá na disposição. Pode rir, rima não desacredita não. Na bola desse plano, firmão, original. Na porta do artista não vai subir degrau. Letal pros canibal, a dosagem é fatal. A zica de hoje na antiga, Lampião, Chaparral. Passa mal, atalaia aqui, só cresce o zóio. James Bond tem derrame, se ouve a voz. Vou pegar, vou catar, tá ruim na minha mão. Não é conversinha que quebra os função. Subtrai um por um, não copia o que é moda. No copo tem petróleo, se no mar não tem glória. Rouba a cena, psicopata, você vale o preço. Precauções, se for pra ser mais ou menos. Respeito o miliano que deixou uma cota. 10 anos vão passar, nós vai tá na história. Semblante do arrogante, morreram as flores. Quem quer rota caiaque com odor de dor. Ponte blanche, mil grau. Copia o estilo, banheira é ladrão. Do bandido progressivo, cê tá pique estrelão. Habeas corpus negado, tá ganhando os PA que nós explode no cenário. Tá na segunda comigo, tô na 10 com você. Falou, pique estrelão, apaguei, vamos ver o time. Veste a camisa, tá na disposição. Pode rir, rima não desacredita não. Tá na segunda comigo, tô na 10 com você. Falou, pique estrelão, apaguei, vamos ver o time. Veste a camisa, tá na disposição. Pode rir, rima não desacredita não. O insano escorpião, no elo das correntes. Nós tem o que cê quer, doidão. Arranja os pentes, chapou, não blindou. Seu clone tá no lixo, boneca de cadeia. Na rua quer ser bicho, é narrador. Agressivo no efeito, autoestima. Antídoto bolado no QG. Pra ir, pita chacina, proclamou na odisseia. Se legista, só os loucos por amor. Aqui, vestiu camisa, aberto o pensamento. Distúrbio no fariseu. A lei do homem, contrariando Deus. Martírio financeiro, nessa hora a casa cai. Sem o bom emprego, o pobre não é pai. Revoltou ao extremo, explicou a real. Brasil é recordista na formação de marginal. Sou gás letal no ar, te impedindo de respirar. No país do absurdo, tamo aqui pra cobrar. Tá na segunda comigo, tô na 10 com você. Falou, pique estrelão, apaguei, vamos ver o time. Veste a camisa, tá na disposição. Pode rir, não desacredita não. Tá na segunda comigo, tô na 10 com você. Falou, pique estrelão, apaguei, vamos ver o time. Veste a camisa, tá na disposição. Pode rir, rima não desacredita não.